Juliet decolou aos 17, chame o controle, 1 no 98. 198, Vitor Romeo Juliet. Oscar, Papa Alfa, controle. Papa Romeo, Oscar, Papa Alfa, controle, Salvador, prossiga. Procede Tuberá, é o Alfa 109, POB 04, livrando 1500 para 500 pés, na magnética 080, transponder em 0115, estima em Salvador aos... Aluno 530, Oscar Papal. Oscar Papal, prossegue em condições visuais, descendo para 500 pés, seguindo a linha do litoral, evitando a área restrita devido à convenção internacional. Ligando 1500 para 500, condições visuais, para a corredora aqui, Oscar Papal. Controle ou patrulha ou no zero? Patrulha no zero, controle. Do centro de convenções no corredor a chefe pro lado do farol de Itapuã. Patrulha no zero, acuse através do Parque Pitoçu. Acusará através do Pitoçu. Patrulha, Vitorino da Juliette. Vitorino da Juliette, controle. Vitorino da Juliette, acionado 0160, meu pé para Valença. Falando direto Valença. Afirmo. Sim, senhor. Direto Valença, evitando a área restrita de sete convenções. Prosseguir em condições visuais na CUSI 20 milhas. Vitor, Índia, Juliette. 7, Juliette. Mike, Eco, Juliette, controle. Prossiga, Juliette, na sua escuta. Eu tive prosseguindo na subida 070. Para o 070, Mike Juliette. Vitorinha Juliette, aproxima, mantém. Olha o patrulhando 0 aqui, no Pituaçu, pro lado do farol da Itapuã. Patrulha 1-0, chame Torre 1-8, decimal 3. Controle, o patrulha informa que vai manter o patrulhamento no corredor axé do farol de Itapuã até a barra. Chegou até o farol de Itapuã em retorno? Afirmo. Chega até o farol de Itapuã em regresso, vai estar na minha escuta, patrulha 1-0. Na sua escuta, André. Papá Romeu, Oscar Papá, controle. Terra, decolou de Salvador aos 21, informa o tráfego de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal, que está aproximadamente em Itapuã, próximo do farol de Itapuã, em aproximação para pouso neste aeródromo, e mantendo a altitude de 400 pés. Fique atento ao tráfego, ascensão para 1000 pés direto para Siri, chame o controle agora, 119,8, bom voo. Guarulhos, nível 340, informação uniforme. 340 Guarulhos, Web 6741 está pronto, cópia? Afirmo. Webjet 6741 está autorizado, Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decola da pista 28 com curva à esquerda após atingir 3000 pés. Subida Gole, Eval, após direto Eudes. Frequência do controle 119.8, transponder 5524, Web 6741. Diferença? 2000 pés. 10 via, chamará no localizador, interceptando o localizador, então 8001. Papão, Beloca, papão, para controle. Decolada pista 18 com curva à esquerda após atingir 3 mil pés do objeto 6741, subida Gole Eval após Eudes. Confirme, portanto, 3174, que tinha sido autorizado 5 mil pés. Tudo bem, 5 mil, 3174, sem problema. 3174. Controle, aeronave que dá Gol foi 3834 da TAM. Altitude autorizada 1970, é isso? Butan 3834, a sua identificação na chegada a CARI até o 0620. 0620, identificou CARI chegada, tá? 3834. Papai Goca, papai Alfa, controle. Webjet 6741. Webjet 6741, correto, portão 04, chame pronto para o push e acionamento. Chamarei para push e acionamento, Webjet 6741. Papá, controle é o Papa Romeo, Oscar, Papa Alfa. Beleza, curva direita agora na proa 110, 1 no 0 para evitar a área proibida do centro de convenções. Curva agora à direita e mantenha as condições visuais. 1 no 0, Oscar, Papa Alfa. Controle é o Marcelo Gilete, atinge, mantenha o 070. Patrulha 10 está na escuta da Torre Salvador. Patrulha 10, Torre Salvador. Seria aquilo que é o Serra. É. Posto 001, coordenação, controle Salvador em 1935. 1935, 8001. Patrulho, Ventania Juliette, através do farol da Barra, solicita manter mil pés. Vai atingir 5 mil pés, tá? 3174, pode prosseguir. 3174, mantenha 5 mil pés, chame controle Salvador em 1935. 1935, 3174. Pior, Salva para Alfa, através de Pituaçu. Oscar Papa Alfa, chame torre em 119 e decimal, como é lá, 1183. Oscar Papa Alfa. 1183 Alfa. Torre, é o helicóptero Papa Romeo, Oscar Papa Alfa. Oscar Papa Alfa e a torre, prossiga. Mais um minuto para o farol de Itapuã, autoriza a pista 35 para o Oscar Papa Alfa. Afirmativo, você está cruzando aí à sua esquerda com uma aeronave da patrulha da Polícia Rodoviária Federal, já avistou o tráfego? Negativo. Certo, o tráfego está sobre o litoral de Salvador, exatamente sobre a linha do litoral. Continue a aproximação, chame no farol de Itapuã, aguardando instruções para 35, Oscar Papa Alfa. Chamará Itapuã Alfa. Pelo Quebec, se é assim possível, estimado de pouso. Estimado ao 02, 16 a 02. Autor licente. Oscar Papa Alfa, vertical farol de Itapuã. Oscar Papa Alfa, autorizado a aproximação direta para a cabeceira 35, informe no solo, o vento é de 200 graus com 12 nós. Tomará no solo a cabeceira 35 Alfa. Correto, qual o local de estacionamento após o pouso, Oscar Papa Alfa? Aerostar, pátio 5. Gente. Torre Salvador, muito boa tarde. TAM 8001 no curso do localizador, pista 28. 1001, continue a aproximação, reporte visual com a 28, vento de 200 graus com 11 nós. 200 graus com 11, avistando. Autorizado o pouso da 28, o TAN 8001. Livre pouso, pista 28, poderia confirmar novamente a superfície? 200 graus, 111 nós, 200 com 11. Dato. Autorizado taxiar a baixa altura para o hangar da Aerostar. Chame no solo. Chame controlado, o Oscar Papau. Chamar controlado a baixa altura, Oscar Papau. Afirmo, toda extensão, 3.005 metros. Ele é certo, positivo. Muito obrigado. Essa informação que acho que o aqui está passando como VOR aqui. Já está o localizador, vamos falar com a torre para modificar a notícia. Tá joia, muito obrigado, tá ciente, ele é certo, obrigadão. Então vamos para o ILS Zulu 3834. ILS Zulu, TAN 3834. Chame o controle em 1935, TAN 3834. 1935, bom dia, bom trabalho, TAN 3834. Obrigado também. No portão 09 para Campinas 360, pronto, copy. Opa, 061 no Capão. Azul 4061, autorizado Campinas, nível 360, via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, mantém a proa até 3 mil pés, curva à esquerda, subida Gole Eval após Sagaz. Frequência do controle 119.8, transponda 5525. Planejamento correto, portão 09, chame pronto para o pushback e acionamento, azul 4061, no pistão no 028, em toda extensão, 3.005 metros. Muito obrigado, 0061. Paulo Salvador, muito boa tarde, 8001 da TAN, livrando a ativa na sua escuta. TAN 8001, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 11, portão 11. Alfa Juliette, portão 11. Autorizado o pouso na 28, o vento é de 200 graus com 10 nós. Pouso autorizado, TAN 3174. Está mantendo 280 dedicado. Lança para 250 nós. Vento de 250. 767-41 na posição número 4 para pushback em reatores. Utilizado o reporte táxi, objeto 6741. 741. Então 3174 no solo 11, libere a esquerda, chame o solo 121, decimal 9. Próximo à esquerda, sobe o backtrack, confirma o 3174. Está livre o backtrack, autorizado o backtrack. Backtrack 3174. Prossiga a patrulha no zero. Mantenha-se em condições visuais, patrulha no 0500 pés. Paulo Salvador, bom dia, boa tarde, né? 3174. 3174, boa tarde, autorizado táxi via Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reporte para o principal, 3174. Azul 4082, boa tarde, informação Uniforme. Azul 4082, acendo identificação, autorizado chegada cara e desça para nível 080. Reduza para 2509. Afirmativo, cara para o 080, reduzindo 159, azul 4082. 3566, desça via chegada cara para 2000 pés, altímetro no 013. Autorizado ILS Zulu na pista 28, reposto estabilizado no curso localizador. Então 3174 vai observar a aeronave da web que puxou no 04, vai aguardar o início do táxi da mesma, vai prosseguir para o portão 02. Alterna com o fixo. FG 76741, autorizado táxi, à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da Golf, pista 28, quando lá chame torre 118, decimal 3, bom voo, Webjet 6741. 6741, autorizado táxi à direita, Índia, Alfa, Golf, no ponto de espera da pista 28, chama torre 183, Webjet 6741. Confirme por quantas milhas e proa? É a proa 030 por 15 milhas. Sente. Após o desvio autorizado, voando a proa de Cari, azul 4082. Após o desvio Cari, 4082. Controle com a informação uniforme, o voo 1941. Bono 941, aceno identificação, autorizado chegada cara e desça para nível 040. 040. 3566, chame controle 19-35. 119-35. Chega patrulhando zero. Chega patrulhando zero, mantém sequências visuais. Confirme destino de pouso. Sente e mantém sequências visuais, patrulhando zero. Já na proa de Cari. Gente azul 4082. TAM 3834 no solo aos 41, libere a esquerda, chame o solo 121, decimal 9. Esquerda 219, até daqui a pouco, obrigado. Até. Controle, bom dia, o TAM 3660, transfere sua escuta, 150, pro Adicane, informação Vitor na sua escuta. TAM 3660, vou na proa de Cari para interceptar a chegada a Cari. Já está na proa de Cari, o TAM 3660, aproveita e solicita a descida. TAM 3660, aciona identificação, autorizado chegada a Cari, desça para nível 050. Confirmando, descendo para? 050. Ok, Proad Cari identificou 10250, tá 3660. Do 4082, chame controle 19-35. 19-35, 4082. Alfa-4-1, desceu para 3.000 pés, altímetro no 0, no 3. 1013, 3.000, 941. Webjet 6741, decolou aos 43, mantenha pro até 2.000, chame o controle, corrigindo, até 3.000, mantenha pro até 3.000 e chame o controle, 1.9.8. Mantendo a proa até 3.000, chamando controle 198, objeto 6742, bom trabalho, obrigado. Igualmente. Torre do Salvador, força, 3566 até estabilizado no ILS da 28. 3566, reporte visual com a 28, vento de 210 graus com 13 nós. 3566, sente, já está avistando. Sente. Autorizado o pouso na pista 28, 210 graus com 12 nós, o 3566. 3566. Contato radar na decolagem, mantém a proa até 3.000 pés, após autorizado, saída Gol, Eval, após direto Wildes. E aí, mantendo a proa até 3.000, autorizado Gol, Eval, Wildes, podemos depois girar direto para Gol? Tem o perfil da saída. Mantém. 1941, chame controle 19-35. 935. Controle, boa tarde, Gol 754, informação e uniforme. 754, acione identificação, autorizado chegada CARI, desça para nível 050. 050 na CARI, está desviando para o 060. Serra, desce para o estúdio de tráfego de Barra Grande, frequência livre para coordenação. Salvador, o azul 4061 no parapuxo e acionamento. Azul 4061, autorizado, portão 09, chame táxi. Autorizado no portão 09, chame na parte do azul 4061. No 754, confirme PROA que está mantendo a solicitação de desvios. Afirmativo, PROA 060. É, confirme por quantas milhas? Mais 30 milhas ainda. Gol no 754. Mesmo zero, chame controle 19-35. 19-35, obrigado, Monteiro. Salvador, Web 721, com informação, Vitor, boa tarde. Cessna 721, no acione de identificação, autorizado a chegada CARI.